espírito indomável, a alma contraventora até a alma. Ouvindo heavy metal pra manter a calma, meditando em meio a tiros e berros. Sou terror da regra e vou desconstruindo mitos. Pique, filosofia do martelo, demolindo falso moralismo, exorcizando sua autenticidade. Abafada, esquecida, comportamento padrão de normalidade. A cada recém-nascido se tornam todos iguais, com planos falidos que eles amam chamar de vida. Aqui coleira não aguentou o tranco, aprisionar o nômade é questão de tempo. Alma ingovernável, incurável, nasci desse jeito, diferente dos números em série. Eu sou da leva dos brinquedos com defeito, forneço a brincadeira pro seu filho e sua filha. Pesado e leve, tipo vodka, sabor baunilha. MCs retos são bando de limão do mesmo limoeiro. Trago um novo tempero no flow elegante, limão da Sicília. Tô entre Neymar e Pelé, entre Michael Jordan e LeBron James. Me diz quem é melhor, tempos diferentes são diferentes games. Na cena em que merda vale mais que Supreme Dior. E pior, onde papos retos viram memes, fortificando o peito pra seguir sozinho e se manter são pelo caminho. Processo lento, similar à fermentação do vinho. Substância demora um pouquinho pra se criar e pra aguentar, tem que ter mais peito que a Jojo Todinho. Que tiro foi esse? Suruga de leve, é bola novinha e trans, sem camisinha. Cantando merda que se faz de mim. O rap abaixa a calça, isso é Brasil. Taca fogo no puteiro. Que tiro foi esse? Suruga de leve, é bola novinha e trans, sem camisinha. Cantando merda que se faz de mim. Levanta a mão, abaixa a calça, é o rap Rio de Janeiro. Acumulando decepções, hoje sou um repelente de bad. Mesmo assim tem gente que pede, babaquice não se mede. A gente cresce sede, hoje não mais. Mas se fosse há um tempo atrás, tu estaria agora dando entrada na emergência da Unimed. Seu idiotismo fede, e se é que existe um lugar no mundo em que abrigue os mais imbecis, tu deve morar na sede. Luz interna brilha mais que LED, na estrada sol a pino. Satisfação Fred Sabino, do tempo em que ainda era Carlton Head. Querendo mudar o mundo, me divertir no processo. Quero dinheiro pras coisas mais inúteis, comprar as roupas mais fúteis e mostrar que não adianta nada vestir milhões se sua mente anda pelada e sem conteúdo. Festa dentro do museu, roubo na delegacia. Honestidade no planalto, tiro no velório, mãos pra cima. Tô vendendo Balenciaga, 20 milhão, blusa de malha. E se faltar comida no teu prato, tu ainda ganha um relógio de brinde. Mercadão livre, dinheiro consome. Piscina tio Patinhas, crianças dentro de um micro-ônibus. Lavagem cerebral desde cedo na telinha, sofrendo bullying. Crescemos, mas só depois é que dá pra sentir. Bebendo Coca-Cola e comendo nugget. Celular hoje é Rivotril pra criançada hiperativa, hein? 20 anos no psiquiatra, procurando remédio pra ansiedade e certos tipos de tendência depressiva. Que tiro foi esse? Suruga de leve, é bola novinha e trans, sem camisinha. Cantando merda que se faz de mim. O rap abaixa a calça, isso é Brasil.